É, filha, não trabalha, né? É assim com o servo de Jesus. Servo de Jesus vai pra onde Jesus envia. Né, meu menino? Viu, obedeceu direitinho. Viu, foi muito sensato. Esse nego vai vem a China essa roupagem. Que é para as pessoas podem entender. Que nego vai tem que se apresentar. Como os filhos entendem? E quando eu digo filhos, eu falo de filhos desencarnados também. É. E esses filhos já precisavam, já tinham socorro. Esse nego velho aqui já tava muito tempo já cuidando desses filhos, filhos revoltados, filhos muito revoltados. Ver a situação que aconteceu com esses filhos naquela época. Uma época dura. Uma época de muito sofrimento para esses filhos. E esse nego velho, fia, foi contigo te assessorando. Foi contigo, fia. E nós podemos trazer esses filhos. Graças ao Senhor Jesus, graças ao nosso bom Deus, filha. E esses filhos hoje estão aqui, recebendo amparo do Senhor Jesus, recebendo acolhimento, filha, que tanto necessitavam. Que é assim que Jesus faz, filha. É assim que Deus trabalha. Deus não desiste de ninguém, filha. Deus não desiste de nenhuma das suas criações. É difícil de entender, né, filha? É muito difícil de entender para o entendimento humano. Mas é assim que Deus trabalha. E nós, como emissário de Cristo, emissário de Jesus nessa terra, filha, nós temos muito amor para com esses irmãos. Para com esses filhos, não importa o que esses filhos fizeram, eles vão se acertar com a justiça divina, filha. Mas Deus é infinitamente amoroso e misericordioso, até mesmo, filha, para com as almas mais rebeldes. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus cuida das vidas que foram colocadas nas mãos dele para ele cuidar. E é assim que ele delega para nós, filha, para nós e para vocês. Vocês estão me ouvindo, filhos? Estão ouvindo? É vidas que são colocadas nas mãos de vocês, filhos, para vocês cuidarem assim como esse nego velho e assim como Jesus cuida. Vocês são cuidados por Jesus, assim como esse nego velho também. Mas vocês, filhos, foram colocados nas mãos desse nego velho por Jesus. Porque esse nego velho tem que cuidar de vocês, tem que zelar, assim como os meus meninos Jesus, as minhas meninas pombagiras e outros, os índios, caboclos, muitos outros filhos, não importa qualquer roupagem que eles estão usando, nós somos espíritos. Espíritos, filhos, espíritos trabalhando para Cristo, trabalhando para o bem da humanidade, para o progresso, filhos. Entende, esse nego velho pode falar de outras formas também, mas os filhos que o nego velho trouxe estão aqui ouvindo tudo que esse nego velho tá falando. Então esse nego velho tá se apresentando assim para que esses filhos continuem confiando, porque eles vão passar pelos processos deles. Eles vão agora para outra etapa. Esse nego velho fez a parte dele, graças ao meu bom Deus, que eu pude cumprir com a minha missão de gelar por essas vidas, de cuidar até o momento de seus resgates, filhos. E assim, muitos outros lugares, tem muitas outras vidas que necessitam também desse amparo, necessitam também desse cuidado. Então, filhos, não levem nada para o lado pessoal, porque são vidas, assim como vocês também são vidas, são irmãos, filhos, criaturas do mesmo Deus, criaturas do mesmo Pai, criações de um só único Deus, né, filhos? De um só Deus, oh Jesus. Jesus está aqui, filhos. Jesus está nessa casa, assim como Jesus está muito em outras casas, cuidando, gelando. Né, meus meninos? Meus meninos também estão aqui, filhos. Vocês nos chamaram? Você nos chamou, filho? Você não deu os comandos que você está aprendendo, filho? Então, filho, é pro bem, né? É pra caridade, é pro resgate, é pra obra de amor de Cristo Jesus. Oh, aleluia, né, filhos? Tem que dar aleluia, sim, que aleluia. É graças a Deus, é graças ao nosso bom Deus nesta terra, filhos. Que ai de nós se não fosse a misericórdia dele, até esse nego veio aqui, que em muitas outras vidas já fez muitas coisas erradas, já fez muitas besteirinhas, né, filhos? Que esse nego vai aqui não é perfeito, mas eu procuro me melhorar. E eu fui convidado para poder estar trabalhando, assim como vocês. Só que a diferença é que eu trabalho do lado de cá. E vocês trabalham aqui, né? Na vida física, na matéria. E eu trabalho aqui. E todos nós outros, filhos. Então, graças a Deus que nós podemos ajudar esses irmãos, né, filhos? Graças ao nosso bom Jesus, que nos ajuda. E tem que, sim, filhos, cuidar cada vez mais de vocês. Cuidem de vocês. Cuidem da vida de vocês, filhos. Não se preocupe com a vida dos outros, não. Cuide da vida de vocês. Quando diz que a evolução, né? A salvação individual é a evolução, filhos. Falar da evolução. Muitas mensagens estão sendo trazidas aqui por muitos irmãos. E que tem ouvido, te ouve, que ouça, quem é esperto e está buscando pela sua evolução e é um bom ouvinte, vai absorver tudo que está sendo dito, né? Que é assim que é feito, filhos. Oportunidade é dada. Nada é forçado, filhos. Nada é forçado. Tudo é feito no amor. Tudo é feito na mais pura amor, filhos. Na mais pura ordem. Porque Deus é amor, é ordem. E a disciplina, filhos, lembrem-se disso. Porque o amor anda de mãos dadas com a disciplina. Porque Deus que ama seu filho a todo tempo corrige, filhos. E os filhos às vezes não entendem a correção do pai. Os filhos às vezes não entendem a correção de Deus. Não é para castigo, não, filhos. É para os filhos poderem voltar para o prumo. É para os filhos poderem voltar para o caminho. Para poder voltar para o caminho de amor. E não para o caminho de discórdia, de desordem. Oh, filhos, essa mensagem que esse nego vai deixar para vocês uma mensagem bem curtinha, uma mensagem singela e simples desse servo de Jesus, viu? Oh, glória a Jesus, viva Deus, né, filhos? Viva Deus, viva Jesus, filhos. Viva Jesus, muito grato por esta casa acolher os meus meninos que tanto precisavam de alento e de socorro. Muito agradecido. Graças a Deus, filhos, graças a Deus.